14º Caruru de Ibeji e as Pedagogingas, de 30 de setembro a 4 de outubro em Itacaré, Bahia. Então, eu sou Sherman, eu faço oficina de grafite, oficineiro de grafite. O que é Pedagoginga para você? Para mim, Pedagoginga é o estudo, acho que é passar o conhecimento do nosso povo em forma de malícia, não em forma pedagógica, que é o padrão de estudo que a sociedade, o patriarcado coloca para a gente aprender. Qual é a relação dos aprendizes com os professores? Tá. Então, como eu falei, eu acho que eu vejo no meu ponto de vista que não é uma forma acadêmica, não é um padrão. Eu vou ficar em pé e eles vão sentar para me escutar, mas acho que mais uma troca de ideia. Vou passar a técnica que eu sei e eles vão passar para mim o que eles acham, o que eles compreenderam e até pelo modo deles ver que pode ser diferente da minha e também vai me acrescentar no meu percurso de vida. Caruru é Pedagoginga. Acesse nosso blog, casadoboneco.blogspot.com.